Senhor, meu outro lado da base, ponte 9, 0. Saiu da base, operacional, 06. Passou para nível de recuo, 10, mantém a prova com 2.200 pés. Após pela esquerda, direto no nome, treino para 370. Utilizando 370, após 2.500 pés, curva esquerda, direto com o gol 10 mais 4. Correio aeronave? Chanel 140, Chanel 145, frequência 12.985, alterna 12.945. Perfeito, 1.94, vou direto no Momo. Direto no Momo, vou no 04. O Olimpo 06 está na terra do Zeto, visual com a aeronave nacional. Olimpo 06, você é 0 pela direita, aeronave chuva a colagem. 06, 360 pela direita. 322, controle de voador, 120, pressão 1. Vai chamar 3191 na voa. Torre Salvador, um bom dia do 4207 da Azul, ponto de espera da 10, desloca o colega na sessão. Azul 4207, após morrer na final no 030, né, Mateus? Pode falar na final Lima, sem não, no 04207. O Alexandramento se mantém em espera na perna do gasto cristal 0 com curvas pela direita, aguardando novas instruções. Vou aguardar 310 pela direita, o olho em espera. Número 094, chame o centro Recife, frequência 1285, alterna 1285, decimal 45. 1285, alterna 1285, Golo 014. 094, secundária 1285, obrigado, bom dia. pelo para a decolagem? Autorizado, aliás, manter pistola zero. Vai chamar o TAM 391, confirmando o secundário 232. Afirmativo. Tá, comprovado. Fazer 4082, confirma sua velocidade. Acabou de dizer que você saiu do agora. Sim, para 309, é o número 2 de aproximação. Já saiu? 1162, fala 29, linha direita, chamou no 219. 219, obrigado. Olimpo 06, mantenha 1 no meu pé. 1 no meu pé, 06. Eu fiquei no... a fazer tem para até 2 mil pés e a curva esquerda fechou da Momo. Autorizado, decolagem, vento no 00 graus ou no 09. Aí 442, 2 para 2 no pé, autorizado, final, que tem uma tela 6-3. É para estabilizado no localizador. 2042, reduz, ele não faz para 2009. Reduzindo no 0. Estabilizado o sinal do S-Play, CNR 6200, reduz, ele não faz para aproximação ao sinal. CNR 6200, chama T, número 8, do sinal 95. Então, Oscar, vou seguir, mantém a proa até 2 no pé, e faz curva esquerda direto Momo. Vai manter a proa até 2000, apoio direto Momo. Fechado o ponto, será que é 2 aqui já? Informação de tráfego, essa posição de 9 horas, 3 milhas, metendo o número 3, é uma aeronave da Força Aérea Brasileira, Papa 3, essa mais. É, já o 992 do separador de montanha, autorizado o sinal do procedimento ILS-X-Ray, está estabilizado no localizador. 4207, chame o centro Recife, de conta 25 do sinal 1, na alterna no 23 do sinal 8. Recife 25, 1, 238, azul, 4207. Tá bom, acho que eu vou seguir o direto Momo. Direto Momo. Janela 6200, sala 35, fica à direita, janela 2119. 1962, chama torre 198, destino a 95. 1245. Controle, o outro contínuo está realizando um desvio de 15 graus da esquerda, mais 12 milhas, outro contínuo. É, eu acho que eu vou. Segundo 962, bom dia. Pista livre, pouso autorizado, pista 10, 10120, grau 129. Segundo pouso, gol no 962. Olimpo 06, mantenha a perna 200, prolongue a perna 200, aguardando para girar nave, após divisão com banho na gol nacional 10, final de 5 milhas. 06, vai alongar a 200, já está visual com gol e se encaixa com a coisa se possível. O 962 de informação estática, P3 da Força Aérea, 1510, para alongar a perna do vento, para interceptar sinal da zero. 1962. Olimpo 06, autorizado, final 10, aguardando pista livre. Tirando base, final, operar pista livre, 06. Segundo 962, salão 43, à direita, chame 12, no décimo 9. Direita, 12, 09, coronel 62. Papa Romeu, Serra do Fiosca, táxi autorizado, chame no ponto de espera da Romeu, QNH 1020. Olimpo 06, autorizado toque arremetida, pista 10, vento 100 graus, 09 graus. Autorizado toque arremetida, Olimpo 06. 556, ponto espera pronto. Volo 556, mantém o ponto de espera. Ali e mantém o zero. Ali mantém o zero, 5-5-6. Decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, 9. Decolagem 1, 0, agora 5, 5, 6. Ônibus 06, mantenha e alongue a perna 200, aguardando para girar base. Terra do Veto aguardando para girar a base do aeroporto. Autorizado final 1-0, aguarde autorização de estaque arremetido. Olimpo 06, autorizado final, aguardando autorização para a troca arremetida. Luna 556, decolado aos 48, chame o controle de Salvador 120, décima 8. 208, bom dia, senhor 56. Bom dia. Senhor 56, bom dia, na saída salvo 1. Uno 556, na salvo 1. Uno 556, contato radar, contra a nível de 360, até 2600 direto. 7360, direto ligado no 556. Alimento 100 graus, 119. Autorizado, troca repetida, olhando pulso 06, pistão no 0. Golf Oscar, decolagem autorizada, pista 7, vento no 20 graus, 1 3 nós. Zero com a remissão 5-1, mantenha a proa até 2.000 pés, chame o controle de jogador 1-2-0-2-5-8. Proa até 2.000, 2-0-8, olhando para o pé. Repete para o destino, até negar, 0-1-9. Botão lógico, Golf Serra, autorizando o destino para 4-1-3. Lola, a próxima continua formada, você vai... Conferências visuais. Meia... 1-0, plano modificado é 1-4-5-2, se você não me divulga, eu quero 5 correções de desastre. N-0-1-4-5, no transporte. Animal controle 1-2-0-8, terra confiável. Avistado, povo autorizado, pistola 0, ventando 2 0 graus, 1-1-9. Mas que bom, então. Começou a avistar, estou sendo transpondo 0-1-4-5. Mantenha o relógio de 2 graus e mensagem na cor do achar. Thiago Sesc, apresenta no radar o transpondo 0105. Apenas confirmando, é o transpondo 0145. Afirmativo, o Thiago Sesc está acionado 0145, vai efetuar o cheque do equipamento. Patrão Salvador, Olympus 06. Olympus 06, operação do final ILS, com esquerda para 300, grava no máximo 20 mil nessa prova. Esquerda 300, 20 milhas, Olympus 0, aí ó. Olympus 0, aí ó, submetem a 3 mil. Olympus 0, aí ó, submetem a 3 mil. 1-5-5-6, chame o centro Recife. Frequência 1-2-5-1-1-2-3-1-8. 2-5-1-2-3-8, obrigado. Papai Romeu Sierra Golf Oscar, negativo ainda o contato radar com a aeronave, tá apenas um teste primário. E agora, controle, como recebe o Sierra Golf Oscar? Agora sim, Papai Romeu Sierra Golf Oscar, mantendo o número 3, durando o número 008 para o número 3. Se o senhor negar na 09, vai manter ele por alta valência? Afirmativo, que é algo que acha. Esperamento de esquerda para 290, limite que vai mais 130 do centro. Esquerda 290, limite que vai mais 190 do centro. Esperamento de esquerda para 290. Esquerda 290, limite que vai mais. Opa, Romeu, esse é Tiago Fosca? Prossiga, Tiago Fosca. Tiago Fosca, você transcondeu agora, 301-05. Seria possível outro código transponder que o terceiro dígito não fosse o 4 para o Tiago Fosca? Tiago Fosca, você me transcondeu para 0155. 0155, Tiago Fosca. Tiago Fosca, sua base de manutenção de transponder o Salvador? Vai verificar no retorno, Tiago Fosca. Sim, Tiago Fosca, entendido que é sua base de manutenção do Salvador? Não tenho certeza da informação, vou verificar no retorno, Tiago Fosca. Recebe agora 0155, Tiago Fosca. Fecha, confirmando 0155, transponda. Graça, no retorno vai solicitar a manutenção verifica o transponda. TAM 3745, autorizado a alinhar em decolapso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Ali decola para 3745. Tango Oscar Gucci Kilo, 5-0 milhas noroeste do Vale Salvador, posicionado encerrado. Eu tenho a segunda regra de voo virtual, nível de voo 05, estando no centro Recife, frequência no nível 1, decimal 85, eterna, 1-2-5, decimal 4-5. Eu fizeram meia, curva à esquerda, pro 200, limite é localizador. Esquerda, 200, limite localizador, né? Segundo, 20, decimal 8, 90. Obrigado, 208, até a próxima. Olha, Salvador, está 3745, decolado. 3745. Contato Ralaço, para nível 360, via saída São Rono. São Rono, 360-3745. Eu vou fazer meia busca para 2-6. Eu vou fazer meia, completa com vestido, com o 60 para detectar o localizador, reporte e estabilizar. Contato Ralaço, 360. Eu vou fazer um 160, Cuba. 160, Lincoln Air. Eu falo helicóptero da posição de 905 mil, eu acho que eu tenho que gerar essa segunda aproximação. Quer ser helicóptero, não quiser, não quiser. 3745. voar o Olimpo 06. Sim, isso, Olimpo 06. Curva esquerda e reporte na perna do vento. Vai curvar esquerda e reportar a perna do vento. Ela vai fazer um 360, vai trocar um aluno aqui, o Olimpo 06. Quente. 9097, autorizado a linha e manter o estilo zero. Ali mantém, 9097. Olimpo 06, pela direita, chame nova perna do vento 190. Vou fazer uma 360 pela direita, chamar a 90 para olhar para o 06. Eu conheci a número 5 de cima 1, no hotel, a número 3 de cima 8. Como assim, 4, 2, 3, 2, 3, 7, 4, 5, 5, 5. Controle Salvador, boa tarde, está 9097. Está 9097, contato em aberto, tudo para o nível de voo 340, e acerta São Zona. Sobe 340, via São Zona. Então, Gosca, Gosca, Serra, Dita para 2 motores, Penegal 09, autorizado final do tipo de metrô, é o TC, reporte estabilizado, é o localizador. Não, Serra, gente, vai ser por frente. O nome do TES, chame alongar a perna do vento, pistão 0. Estou descendo para 2 TES e vai alongar a perna do vento, o vento 0 mesmo. Oscar Gusso, Serra, a prisão de pistola 0 na PET? 0 no 0, senhora. PET. 8487, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 0, 9. Autorizada, decolagem 1 no 0, 8487. Tempo 06, autorizado base, final pista 0, aguarde pista livre. Autorizado base, final e aguardando a pista livre, 06. Salão 07, vim direto livre. Prova que nem 07. Tá 8487, decolado ao Zona 1, chama controle Salvador 90, décima 8. 208, bom dia, 847. Bom dia. Salvador, muito boa tarde, vamos pra cá, 8487. Cruzou 2000 na PUCA. Este 8487, conta com contato, seu prêmio de 390, vem direto já, né? 390, direto já, 8487. Zero meio autorizado para ser remetido a pistola 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 9, 9. Feliz para ser remetido, para o 0, 6. Obrigado, bom trabalho. Limpo 06, acompanha remeta ao Zona 5, curva esquerda, chame através norte da torre. Curva esquerda, chame através norte da torre, 06. Na 097, chame o centro Recife, frequência 25 do sinal 1, no autônomo 23 do sinal 8. Confirma a secundária, 907. Na 097, secundária 23 do sinal 8. 251-1238 do canal 907. Alho 747, chame o centro Recife, frequência 2 no decimal 85, autônomo 25 no decimal 45. Ouro 6603, bom dia, Matão 4-0. Tem 6603, 6060 pela direita, chame aí a perna do vento 00. 6060 pela direita, 00.